casa da luz vermelha. Só tem dor e solidão. Vejo tantas almas tristes e mesmo assim estão sorrindo pra mim. Cartão esquecido que a sorte abandonou. Quem chega aqui está perdido, sem abrigo e sem amor. Mas nem conseguem entender que nessa beira de estrada é um jeito triste de viver. Na sala cheia de fumaça, ninguém vê que estou chorando por você. Chorando por você. Por você. Que a sorte abandonou. Quem chega aqui está perdido, sem abrigo e sem amor. Mas nem conseguem perceber que na casa da luz vermelha só tem dor e solidão. Vejo tantas almas tristes e mesmo assim estão sorrindo pra mim. Nessa beira de estrada é um jeito triste de viver. Na sala cheia de fumaça, ninguém vê que estou chorando por você. Chorando por você. Por você.